Olá, aqui é o Thiago. Hoje é dia 17 do 10, são 10h30 da manhã, 17 do 10 de 2019. O ano tá pra acabar, falta 2 meses e meio já pra acabar, passou rápido pra caralho. Enfim, no podcast de hoje eu vou falar sobre dois assuntos de ordem mais pessoal, entre aspas, e depois eu vou ler e-mails. Como eu já disse, eu só vou falar de coisas da minha vida mais pessoal, vamos colocar assim, quando eu for fazer leitura de e-mails. Daí eu faço leitura de e-mails e aproveito e falo um pouquinho de como tá a minha vida, sendo que os outros podcasts que não forem de leitura de e-mails vão ser podcasts, como eu já disse, de teor um pouco mais filosófico, mais impessoal. Mas enfim, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, não que isso tenha alguma importância, mas como eu já disse, como tem um público aqui no meu podcast que gosta de alguma forma de mim, que quer saber um pouquinho mais da minha vida, eu decidi recentemente que eu vou voltar para a faculdade. Para quem não sabe, eu já sou formado, na verdade, eu já tenho graduação, eu sou formado num curso chamado Sistemas para a Internet, que é um curso tecnólogo, porém é considerado como graduação superior. É um curso que na época eu gastei o quê? 3 anos fazendo ele. Só que eu me formei já sabendo que isso não era para mim, isso não era minha área. Então, desde que eu me formei, eu basicamente não usei para mais nada o curso. Eu me formei faz o quê? Uns 5 anos mais ou menos. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhei, consegui uns empregos e tal. Porém, ano passado eu fiquei desempregado. E desde então, já tentei várias coisas. Já tentei mandar currículo, já tentei concurso, já tentei uma cacetada de coisas, já uma cacetada de métodos. Já até pensei na possibilidade de abrir um negócio virtual, uma loja virtual, mas acabou que tem que ter muito investimento, muita grana, manjar de muita coisa. Enfim, já pensei em várias possibilidades do que eu poderia fazer nesse mais de um ano que eu estou desempregado, e basicamente até agora, até o momento, nada deu muito certo. Até porque, como vocês devem saber, eu tenho bastante tatuagem, então isso já me elimina, digamos assim, para várias vagas de emprego. E aí eu acabei percebendo que ou eu tento algo diferente. É aquela frase lá do Einstein, clássica, a loucura é achar que você vai conseguir resultados diferentes, sendo que você sempre faz a mesma coisa. Aí eu comecei a pensar nisso e aí eu falei, cara, não dá mais para ficar tentando as mesmas coisas, não dá mais para ficar esperando que currículo vai dar algum resultado, que concurso eu vou conseguir passar em concurso, cara, não é para mim, sabe? Eu percebi basicamente que nos meus 26 anos de existência, eu tenho 26 anos agora, nesses 26 anos eu nunca fiz nada que eu realmente quisesse, principalmente na área profissional, digamos assim, porque eu sempre fui um sujeito muito perdido com relação à vida. Eu sempre fui muito, tipo, levado assim pela não é levado pela maré, mas eu sempre fui muito levado pelo que os meus familiares falam vão para eu fazer. A própria faculdade que eu fiz, na época que eu fiz, que eu tinha tipo 18 anos, eu nem sabia direito o que eu queria fazer da vida. Só que minha família simplesmente me pressionou para eu já sair do ensino médio e fazer uma faculdade. E aí, mesmo sem saber direito, eu fiz faculdade e no fim das contas aconteceu o clássico. O moleque sai, acaba de sair do ensino médio, faz uma faculdade e descobre que aquilo lá não é para ele. Isso aconteceu comigo, classicamente. E depois disso, eu nunca mais recebi, entre aspas, nenhum incentivo dos meus pais a fazer outra faculdade, a seguir algo que eu realmente quisesse, porque o curso que eu fiz, como eu disse, foi, eu terminei o curso por pressão familiar. E depois nunca houve muito incentivo, nem por parte dos meus pais e nem por parte de ninguém, para eu voltar para a faculdade, para eu estudar algo que eu realmente queira. E para os meus pais, basicamente, eu estar empregado já é tipo suficiente, você tá ótimo. Só que o tempo foi passando e eu percebi que não é bem assim, que não basta estar empregado. Que, sabe, se estar empregado é o que realmente importa, então eu vou arranjar um emprego no McDonald's e vou passar a vida, o resto da vida, trabalhando no McDonald's e ponto, acabou. Sabe, isso é muito medíocre, saca? Não tô assim criticando quem trabalha em McDonald's, quem trabalha em, sei lá, telemarketing, não tem problema nenhum. Mas uma coisa você, sabe, você começar nisso, outra coisa você permanecer tipo 40 anos trabalhando no McDonald's, 40 anos trabalhando no em telemarketing. Isso para mim, particularmente, eu acho muito medíocre. Só agora com esse tempo, principalmente também por causa do namoro, minha namorada meio que me ajudou a abrir os olhos para algumas coisas, a ver novas possibilidades, a ver novas caminhos que eu posso seguir e tal. Ela me ajudou bastante nisso. Eu tô percebendo que basicamente ou eu faço, como eu já disse, ou eu faço algo diferente, ou eu, de certa forma, eu dou um passo para trás, para quem sabe dar depois três para frente, ou eu vou ficar estagnado, saca? Porque o curso que eu fiz eu não uso para nada. As carreiras, assim, as experiências profissionais que eu tenho, eu não quero mais seguir nessas mesmas áreas profissionais, então também já anulou isso daí. E eu não tenho mais muita experiência profissional sem ser as áreas que eu já trabalhei, saca? E como eu disse, eu sou tatuado, então numa área que eu não tenho experiência e um sujeito igual eu tatuado, é óbvio que eles vão pegar alguém que tem mais experiência do que eu, ou pelo menos alguém que não necessariamente tem experiência, mas não tem tatuagem, saca? Então, basicamente, ou eu dou um passo para trás, para quem sabe dar três para frente, ou sei lá, cara, eu vou continuar desempregado e vivendo de freelance a minha vida inteira. E não dá. Quer dizer, eu sei lá, assim, eu tenho interesse maior em dois cursos que eu pretendo fazer faculdade. Acho que até meus pais meio que me coibiram um pouco quando eu era mais novo de fazer o que eu realmente queria, porque esses dois cursos que eu tenho interesse, na época eu só tinha interesse em cursos, aos meus 8 anos, eu só tinha interesse mais em filosofia. Mas aí, por pressão familiar, filosofia não dá dinheiro, obviamente. E hoje em dia o meu interesse por filosofia ainda se mantém, porém surgiu também interesse em outra área, teologia. Porém, eu já dei uma pesquisada sobre cursos, faculdades, grade e etc. E 90 e alguma coisa por cento dos cursos de teologia que eu vi por aí são cursos focados em cristianismo. Ou seja, são cursos que vão fazer você virar padre, pastor de igreja, sei lá, qualquer merda assim para trabalhar com igreja e relativo ao cristianismo. E eu queria um curso de teologia que fosse voltado não para o cristianismo, não para formar você para ser pastor, padre ou sei lá o quê, mas para você ter uma visão geral ser um curso mais. Para quem quer seguir a área acadêmica, a área mais bacharelado, vamos colocar assim, do que licenciatura, para você virar alguém que, sei lá, vai trabalhar dando aula disso, ou passando a mensagem da Bíblia para isso. Eu não quero saber de cristianismo, nada contra o cristianismo. Mas assim, eu queria um curso de teologia que fosse voltado para todas, não todas as religiões, claro, porque tem religião para caralho, mas assim, pelo menos para a maioria das maiores religiões existentes, cristianismo, budismo. Hinduísmo, islamismo, a puta que pariu, e não somente e mais voltada para o cristianismo, sabe? Isso me broxou um pouco a fazer a faculdade de teologia. E aí agora o meu foco, provavelmente eu vou acabar escolhendo realmente fazer filosofia. Eu ainda não escolhi, ainda não tenho certeza sobre se eu vou fazer teologia ou filosofia, mas com, sei lá, 70% de chance vai ser mesmo filosofia. E aí, se eu for mesmo fazer filosofia, eu ainda vou pesquisar faculdades, preços. Eu poderia muito bem, sei lá, pagar cursinho e tentar vestibular numa faculdade pública. Tem bastante faculdade aqui, né, em São Paulo que oferece o curso de filosofia, faculdade pública. A própria Unicamp, que é aqui da minha cidade, tem. Porém, duas coisas. Primeiro, que eu ia ter que lidar muito jovem de esquerda maconhista, que para mim é aberração, todo dia isso ia ser uma merda. E segundo, que basicamente isso é um investimento de alto risco, saca? Porque eu já acho que eu já tô atrasado, eu já deveria ter feito esse curso de filosofia. E aí eu ainda vou passar mais um ano estudando o cursinho e ainda com a chance de não passar, iria ser um investimento de alto risco, saca? Então eu prefiro eu mesmo pagar para já fazer uma particular e foda-se. Então eu ainda vou dar uma pesquisada, vou ver grade de curso, vou ver uma cacetada de coisa, mas assim, eu basicamente eu decidi que ou eu volto para algo que eu já deveria ter feito, ou eu simplesmente não vou mais conseguir seguir em frente, vou estar sempre, sabe, vou estar sempre condicionado a ter uns empregos meio merda e receber um dinheiro meio pouco, sabe? Ah, mas faculdade hoje em dia não importa mais tanto, mas pós-graduação perdeu o seu valor e tal. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que hoje em dia qualquer pessoa tem faculdade, qualquer acéfalo, sabe, tem um diploma. Mas assim, cara, é o que eu disse, ou eu tento algo diferente do que eu venho tentando nos últimos meses, ou simplesmente, cara, ou não vai dar certo, ou vai ser algo que vai ser muito temporário, ou vai ser algo que eu vou desistir no meio do caminho. Há pouco mesmo um amigo meu, o Alan, ele me disponibilizou um curso de design, um curso de tipografia de design. E aí eu comecei a me empregar nisso, comecei a estudar isso, só que foi algo que, tipo, passou uns 10 dias. eu já desisti, sabe? Não porque eu não gosto de design, ou porque, sabe, não tenha algum interesse. Mas, assim, eu percebi que design é só algo que eu gosto. Mas não é algo que, tipo, que eu falo, caralho, puta que pariu, meu Deus do céu. Meu, que porra é essa? Isso daqui é pra mim, eu amo isso daqui. Sabe, eu não sinto esse tesão por design. Já a filosofia, cara... Eu acho que assim, eu acho que o ser humano, as pessoas deveriam decidir na área profissional, na área de dinheiro, assim, o que, que elas vão seguir. Eu acho que elas deveriam seguir não exatamente o que dá mais dinheiro. Não tô falando que dinheiro não é importante, mas assim, vamos supor que você tem uma família assim de boa condição financeira, você é um sujeito, sei lá, de classe média, família condição ok, que eles podem sustentar por alguns anos e tal. Vamos supor essa situação. Que é a minha situação, por exemplo, eu acho que um sujeito que está nessa situação, tem uma situação boa, ele, o ideal para ele seguir é aquilo que ele pagaria para fazer, saca? Aquilo que ele deve ser pago para fazer é aquilo que ele pagaria para fazer. Então eu, Thiago, eu já pago para ler. Tipo, eu compro livro. A última compra de livros que eu fiz, sem zoeira alguma, eu paguei R$525 na última leva de livros que eu comprei. Eu comprei acho que 18 livros, se não me engano, eu paguei R$525 nesses livros. Tipo, qual sujeito paga 500 lá vai reais em livros? Saca? Ou seja, eu literalmente eu pago pra ler, eu pago pra estudar algo que é do meu interesse. Então, essa área é pra mim, sabe? É algo que eu penso frequentemente. Cara, eu gostaria de ser pago pra ler. Eu gostaria de ser pago pra, sei lá, ler livro de filosofia, revisar texto, sabe? E eu acho que eu tendo esse curso de filosofia vai me ajudar a seguir nessa área, vai me ajudar até a me tornar um escritor de mais renome, vamos colocar assim, porque querendo ou não as pessoas olham pra se você tem um papel, um diploma, sabe? Isso é uma merda, mas é a realidade, saca? Você precisa ter um pedaço de papel pra certificar que você manja de algo. Você manjar de algo não é o suficiente, infelizmente. Mas enfim, eu acho que assim, para quem tem uma situação ok, você deve investir, você deve seguir a área que você, não pensando no que vão te pagar, mas pensando, eu já pago para estar nessa área, então por que não ser pago para estar nela? Então é isso, cara, eu vou investir nessa área, eu vou, quem sabe, aí passar os próximos 4 anos estudando, entrar numa faculdade aí de novo. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Eu ainda, como eu disse, eu ainda não decidi qual curso vai ser, nem a faculdade que vai ser, mas provavelmente vai ser à distância ou semipresencial, porque eu não quero. Até porque para fazer preferencial geralmente é mais caro. E tem o fator também de transporte, gasta dinheiro também com transporte, tipo, sairia, sei lá, o dobro do EAD, sendo que o EAD tem tipo o mesmo reconhecimento, vamos colocar assim, que o à distância. Então, provavelmente eu vou fazer à distância, semipresencial. E é isso aí. Quer dizer, eu ainda, nesses casos, eu vá mesmo fazer faculdade e tal, eu ainda vou fazer podcast, ainda vou estar aqui com vocês e tal. Mas talvez eu passe a gravar com um pouco menor de frequência, talvez o tempo se torne um pouco mais escasso. Mas enfim, assim que eu decidir com maiores detalhes o que vai ser, eu aviso pra vocês. E é isso aí, eu acho que chegou a hora definitiva de eu fazer agora o que eu quero. Porque até o momento eu só fiz o que me foi instruído a fazer, o que me foi dito que dá dinheiro, e nada disso deu certo, saca? Nada disso, foi tudo temporário, nunca nada, sabe, eu entrei em algo que eu tô há anos, e sei lá, e eu falo, cara, eu quero seguir nisso no resto da minha vida, nunca. Enquanto que, sei lá, filosofia... E agora, de um simples pra cá, teologia são que eu olho e eu falo, cara, eu poderia passar o resto da minha vida lendo isso e desenvolvendo texto sobre isso, que, porra, pra mim tá ótimo, maravilhoso, saca? Então eu vou investir nessa área e foda-se. É isso aí, é um, sei lá, um investimento de risco, mas é um risco, como eu disse, um passo pra trás pra quem sabe depois dar 3 pra frente. Enfim, esse é o primeiro assunto. E segundo assunto, punheta da lucidez. Caras, eu sei que eu já critiquei um pouco aqui Freud nos meus podcasts, mas é uma crítica, assim, não querendo invalidá-lo, não querendo dizer que ele não está certo, é uma crítica só que ele é muito determinista, ele é muito, sabe, biologia, biologia, biologia. Mas assim, há uns 3 dias atrás eu bati uma punheta Só que assim, foi uma punheta diferente das outras punhetas que eu bato. Porque assim, 90% das punhetas que eu bato é aquele meme lá. Tipo, mulher quando bate punheta fica toda feliz. Homem quando bate punheta fica tipo, que porra é essa? Que foi que eu acabei de fazer? Então, tipo, 90% das punhetas que eu bato é aquelas punhetas, principalmente quando tá assistindo pornografia, é aquelas punhetas que eu me masturbo, gozo, aí depois eu paro, fico meio deitado na cadeira, olhando pra tela do computador e vendo o que tá se passando ali, goza, sabe? Na minha mão, no papel, sei lá. E aí eu fico olhando pra goza, olho pra tela do computador, olho pra goza, pra tela do computador, e eu fico tipo, ai, que eu fiz? Que porra é essa? Eu bati punheta vendo esse negócio horrível. 90% das punhetas que eu bato é essas punhetas que batem um sentimento de arrependimento depois do que eu fiz, saca? De arrependimento, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô gastando energia com isso? Por que que eu me masturbei vendo esse negócio nojento, sabe? E aí, eu andei, tanto antes da punheta, quanto durante a punheta e depois da punheta, eu tenho uma certa fixação por um gênero específico de pornô. Eu não vou falar aqui qual o gênero específico de pornô, porque eu assumo, eu tenho um pouco de vergonha por ter fixação por esse gênero. Assim, não é que eu só bata punheta vendo esse tipo de pornografia, mas é um tipo bem específico de pornografia que eu bato punheta vendo isso. E aí eu me sinto envergonhado de assistir essa merda. E aí antes de bater punheta, e depois eu fiquei pensando, cara, por que que eu tenho esse negócio com esse gênero específico? Por quê? E aí, durante o momento da punheta, assim que eu gozei e eu fiquei vendo aquilo lá, parece que deu um estralo na minha cabeça, sabe? É o que o carinha do Apenas Um Cara Cash fala, a punheta da lucidez, sei lá como ele fala, que ele diz que bater punheta pra ele, ao invés de trazer tristeza, traz lucidez pra ele. Eu tive um pouco disso nessa punheta em específico, eu tive isso. Porque aí eu fiquei pensando, cara, por quê? De eu bater pra isso especificamente, sendo que eu odeio isso, eu acho isso nojento, e ainda assim eu bato, eu sinto um certo tesão por isso, um tesão reprimido, e aí eu fiquei pensando, e aí eu meio que descobri a causa disso, eu percebi que eu tenho um certo complexo de inferioridade inconsciente, sabe? Por quê? Porque esse pornô, esse gênero de pornô que eu gosto, entre aspas, bem entre aspas, é um gênero que envolve humilhação. É o gênero que envolve um inferior e um superior, digamos assim, que fica muito implícito nesse gênero de pornô. E aí, eu tenho uma certa fixação nesse gênero, quando eu gozei, E é meio como se eu tivesse me vendo no pornô, é como se eu tivesse me colocado no lugar daquele que se acha inferior e que estava ali na posição de inferior, vamos colocar assim. E aí eu percebi, eu tive um insight, digamos assim, eu percebi que, tipo, que eu tenho um complexo de inferioridade, que muitas das vezes é inconsciente. Por quê? Porque aquele pornô simboliza que existe no pornô um sujeito que é superior e um sujeito que é inferior. E o sujeito que é superior é um sujeito mais animalesco, um sujeito mais carnal, um sujeito mais que toma atitude. Enquanto que o inferior é um sujeito mais passivo, vamos colocar assim, um sujeito mais que não faz nada. E aí eu me vi no papel do inferior, vamos colocar assim, porque eu percebi que eu tenho uma certa relação de passividade com a minha vida, sabe? Eu percebi que o tempo tá passando, que as coisas estão acontecendo, que eu estou envelhecendo e que eu continuo na mesma, saca? Que eu continuo desempregado, que eu continuo, sabe, passando muito tempo jogando joguinho de internet, que eu continuo com a mesma vida, vamos colocar assim, há um ano, ou até um pouco mais do que isso, eu continuo na mesma vida, eu não saio do quarto, eu só fico o dia inteiro lendo, e quando eu não tô lendo, eu tô jogando joguinho, quando eu não tô jogando joguinho, às vezes eu tô vendo pornô e depois me arrependendo, e não saio muito de casa, não converso muito com amigos, sabe? Eu tô há pouco mais de um ano na mesma coisa, na mesma situação de que, tipo, agindo como se tudo estivesse bem, como se eu já tivesse meio que ganhado a vida. Sendo que não, eu tenho 26 anos, eu ainda vivo com os pais, eu sou, entre aspas, meio dependente deles, por mais que eu já consiga um dinheiro. E tem isso também, eu meio que me acomodei no pouco dinheiro que eu tô ganhando, e isso é um problema, saca? Porque o dinheiro que eu tô ganhando de freelance não é o suficiente. Por exemplo, se meus pais morrerem hoje, esse dinheiro não vai me sustentar, não tem como pagar uma casa, pagar eletricidade, água, luz, internet, com esse dinheiro que eu ganho, muito pouco. Só que por eu já ter já tudo pago, porque meus pais pagam água, luz, blá, blá, blá, blá, eu acabei me acomodando, eu acabei meio que seguindo o pressuposto do Sic Commodities, se acomodar na situação. E aí, inconscientemente, eu sei disso. Só que por eu reprimir isso, por eu ter um certo medo da vida, por eu ter um certo medo das pessoas, por eu ter um certo medo do ambiente de trabalho, porque eu percebi também que a minha última demissão, do último emprego que eu trabalhei, meio que me criou um certo trauma de pessoas e trauma de pessoas do ambiente de trabalho. Eu passei a ver todo mundo em ambiente de trabalho que é um possível filho da puta, que todo mundo quer pisar em você, que todo mundo quer explorar você. Isso me gerou um trauma. E aí, por gerar esse trauma, esse trauma me fez ter medo, me faz ter medo de seguir em frente, me faz ter medo de sair do quarto e fazer as coisas. Ou seja, inconscientemente, eu mesmo me acuso de que eu estou sendo muito passivo na vida, que eu estou simplesmente, sabe, acomodado na vida. E aí, por eu não assumir isso pra mim mesmo e lutar contra isso, isso acabou indo pro inconsciente. E aí, inconscientemente, por isso que eu tenho uma certa fixação nesse tipo de pornô, porque é como se minha própria mente, meu próprio inconsciente estivesse falando pra mim: você precisa consertar isso na sua vida, você precisa sair do quarto, você precisa fazer alguma coisa, tem que arranjar um emprego, você tem que, sabe, tomar um rumo na vida, você tem que fazer alguma coisa. E aí, por eu não assumir isso, isso acabou indo pro inconsciente. E aí, no inconsciente, por a área sexual também ser uma área que frequentemente a gente reprime, e aí, como eu reprimia isso daí de quarto, fazer coisas e ter uma vida, e reprimia também algumas coisas da área sexual, acabou meio que casando as duas coisas e fazendo eu ter um certo fetiche por esse tipo em específico de pornô, saca? E aí, quando eu bati punheta, gozei, me deu esse estralo na mente, eu falei, caralho, sabe? Me deu uma sensação de alívio, como, porque eu senti como se uma corrente na minha cabeça tivesse quebrado, assim, ó, puh. Foi só eu perceber que uma corrente na minha cabeça se quebrou. E aí agora eu tô sentindo como se eu tivesse liberto, sabe, desse tipo de pornografia. Não da pornografia como um todo, mas pelo menos desse gênero em específico eu tô me sentindo liberto. Porque eu percebi a mensagem, eu percebi que é o meu inconsciente ou até o mesmo meu consciente me pressionando a fazer aquilo que eu tenho medo. E aí, por eu ter medo, o meu inconsciente tá me mandando a mensagem: você tem que fazer, você tem medo, mas você tem que enfrentar esse medo, saca? E até por isso também, isso até me ajudou também a tomar essa minha decisão de voltar. Eu preciso enfrentar a vida, eu preciso seguir algum rumo na vida, e eu tô muito acomodado. Eu tô muito acomodado nesse freelance que eu faço, nesses 600, 700 reais que eu faço nessa vida, sabe, de leitura o dia inteiro e jogos o dia inteiro. Eu tô muito acomodado nisso, é uma vida perfeita, maravilhosa, saca? Saca? Mas não é a vida, isso daí não é a vida, isso daí é algo que, como eu disse, eu tô acomodado e a minha própria consciência percebe isso, a minha própria percebe que eu tô sendo completamente passivo, vamos colocar assim, com relação à vida, passivo com relação a coisas que eu deveria estar fazendo, mas não estou fazendo por medo, receio, medo de lidar com outro, medo de, sabe, de arriscar, de me arriscar, de colocar minha cara a tapa. É bem raro de eu ter essas punhetas que eu gozo, é bem raro não, acho que só aconteceu, sei lá, umas duas vezes na minha vida, sendo que essa foi uma delas. É muito raro eu ter essas punhetas da lucidez, mas assim, digamos que essa punheta pelo menos foi útil. Por mais que eu estivesse vendo pornografia e vendo, como eu disse, um gênero que eu mesmo eu abomino, mas assim, essa punheta pelo menos ela foi útil para me fazer perceber que eu estou fugindo da vida. E eu não posso mais fazer isso, não dá mais para continuar fugindo da vida. Então, por mais que eu critique Freud no viés dele determinista, materialista, mas uma coisa ele tá certo, cara. Muitas vezes a gente esconde no inconsciente algo que o consciente não quer admitir. E aí, esse esconder no inconsciente muitas vezes acaba se tornando em algo sexualizado, se tornando em algo, uma pulsão sexual, um fetiche. Por quê? Porque a área sexual, como eu disse, é a outra área que a gente frequentemente a gente reprime. E aí junta, soma um com o outro e aí acaba virando esses fetiches bizarros que a gente vê por aí. Eu mesmo estava vendo até 3 dias atrás. E, enfim, cara, chegou a hora de eu tomar atitude, chegou a hora de eu sair do quarto, chegou a hora de eu abolir completamente com esse estilo de vida hikikomori que eu aderi, vamos colocar assim, de um ano para cá. Até porque agora, como eu disse, agora eu namoro, não dá pra, sabe, eu contar que a garota que eu tô, que a mina que eu tô, vai querer ficar comigo, sendo que eu vou passar anos trancado no quarto. Ela não merece isso, ela é uma boa mulher, saca? Ela não merece um cara bundão trancado no quarto com medo do mundo, saca? Enfim, era só essas duas coisas que eu gostaria de falar para vocês. E caso vocês se encontrem numa situação parecida comigo, tipo, vocês têm algum fetiche, você não sabe de onde vem esse fetiche, você tem nojo disso, você acha isso errado e tal, cara, faça uma análise no inconsciente de vocês. Talvez a partir disso, faça uma análise nas áreas que vocês não assumem, vamos colocar assim, que vocês reprimem. Talvez daí isso ajude a explicar esse fetiche, isso ajude a explicar essa fixação, essa parafilia, ou sei lá como vocês quiserem chamar. Enfim, então é isso aí. Agora vamos para a leitura de e-mails. Eu tenho poucos e-mails para ler, tenho só três. Mas é isso. Vamos lá ler essa porra. Então, primeiro e-mail, a Red Pill na hora errada. Olá, Thiago. Conheci seu podcast há pouco tempo. Entretanto, devo admitir que já consumi bastante conteúdo. Me interessei de forma majoritária pelo desapego ao materialismo, tema o qual achei bastante interessante. Entretanto, escrevo esse e-mail com outro propósito. Sei que parte do seu público é extremamente novo. Arriscaria a existência de ouvintes a partir de 15 anos de idade. 14 anos de idade. Sim, verdade. Isso eu mesmo admito, e eu acho que é perigoso. Alguns tipos de conteúdo que eu falo aqui, que eu propicio aqui, são meio perigosos para um público mais novo. Porque o público mais novo não tem maturidade, não tem muito filtro, sabe? Para filtrar, tipo, o que serve para mim e o que não serve. Então, sim, alguns dos meus vídeos são meio perigosos, vamos colocar assim, para o público mais novo. Mas enfim. Isso me preocupa uma vez que enxergam em mim os malefícios de ter, entre aspas, ingerido a vermelhinha desde cedo. Tive contato com chãs, grupos da Real, panelinhas do Facebook, desde uma idade parecida com a citada. Não parei, desde então, a me deteriorar socialmente, me afastando das pessoas e sendo influenciado pela misoginia, aspectos os quais acredito que apenas foram potencializados pelo conteúdo em questão. Escreva esse e-mail para atentá-lo para tal fato, a fim de que você confirme a consciência de responsabilidade do seu conteúdo para os mais novos. Sei que essa consciência já existe e você já se posicionou previamente. Um abraço e espero que consiga vender seus livros. Esse e-mail não é uma pergunta, não é algo que talvez nem eu deveria ler em podcast, mas assim. Respondendo assim brevemente, sim, eu tenho, como você mesmo afirmou, eu tenho consciência, e eu acabei de afirmar que eu sei que algumas coisas que eu falo aqui, alguns conteúdos que eu, sabe, que eu direciono para vocês são meio perigosos de serem ingeridos, de serem passados para um público mais novo. Mas assim, cara, é uma questão que eu, sinceramente, eu não posso fazer nada, sabe? Porque tem algumas coisas que eu gosto de falar e que eu acho que são interessantes de serem faladas. Cara, para ser bem sincero, metade das coisas que eu falo aqui no podcast, metade para cima das coisas que eu falo aqui no podcast, são coisas que, quando são levadas para um público mais novo, pode dar merda. Saca? Esse lance de você descobrir aquilo que você gosta, você seguir seu próprio caminho, a mesma premissa dos MGTOW, só que num outro sentido, esse lance de você ver a realidade das pessoas, das mulheres, dos relacionamentos, é algo que pode ser extremamente interessante e útil para quem já tem uma certa cabeça, uma certa maturidade, mas para alguém que é mais novo, isso pode estragar a cabeça da pessoa, e eu sei disso. Mas eu não vejo nenhuma maneira de, sabe, de remediar isso. Por quê? Porque o YouTube não tem nenhuma espécie de filtro, uma espécie de, sei lá, qualquer merda que impeça menores de idade. Até porque idade também é outra coisa, outro padrão que não tem, sabe? Às vezes um guri de 14 anos tem mais maturidade, mais interesse e afinco e um senso crítico maior do que um cara de 20 e tantos anos. Pro guri de 14, a Red Pill, entre aspas, vai ser algo de maior proveito do que pro cara de 20, sei lá quantos, que nunca leu porra nenhuma, não lê nenhum livro e acredita em qualquer coisa que qualquer migtal fala, saca? Então é algo que, sinceramente, é algo que não tem o que eu fazer. Não tem como eu privar meus vídeos e colocar uma certa faixa etária, não tem como eu, sabe, descobrir quem que é menor de idade que tá escutando o que eu posto, não tem como, sabe? Então eu tenho consciência disso daí que você tá falando, e por isso mesmo que de uns tempos pra cá, se vocês perceberam ou pararam pra analisar, eu tenho me focado mais em filosofia e eu estou me utilizando de uma linguagem, uma certa temática que é um pouco de difícil entendimento pra qualquer pessoa, saca? Eu acho que isso de eu utilizar uma linguagem de mais diferente, mais difícil de entender e temas mais difíceis de entender, eu acho que ajuda a afastar a criança, saca? Então, com relação a isso, o que eu tento fazer é isso, é entrar em uns assuntos mais filosóficos e mais de difícil entendimento. Talvez isso ajude a criançada a ficar longe do meu canal. Mas assim, ademais, eu não posso fazer mais nada pra, sabe? Por exemplo, a Red Pill é algo que eu mesmo já critiquei, não no sentido de criticar a Red Pill e falar esqueça tudo isso daqui, abracem as mulheres, assuma a mãe solteira, não nesse sentido. Mas eu assumo, e tanto é que eu já falei em um vídeo intitulado Os Problemas da Red Pill, que tá no meu canal secundário, em que eu falei justamente um dos fatores que eu apontei, que eu acho que é um problema da Red Pill, é quando a Red Pill é dada pra nego muito jovem. Por quê? Porque nego muito jovem, como eu disse, não tem muitas vezes esse filtro de saber o que que é útil, o que que tá na hora de eu vivenciar, o que que não tá na hora. E aí, de repente, esses conteúdos de Red Pill e real e mulheres e nessa ranlita e os caralho, pode ser extremamente danoso, ao invés de libertador, pode ser extremamente danoso pro indivíduo. Então, em certos casos, eu sou até contra a Red Pill, entre aspas, porque é o que eu tô falando. Cara, é mais vale um beta, entre aspas, iludido, que tem uma vida, do que um Red Pill, Black Pill, sei lá o que, Pill, Honk Pill, que não consegue fazer nada, que fica o dia inteiro trancado no quarto, que não sai do quarto, não se relaciona com ninguém, só se relaciona pela internet, não tem uma vida e, sabe, tá completamente acomodado na vida, sendo sustentado pelos pais. Mais vale, como eu disse, um beta, que pelo menos tem uma vida e, por mais que ele bete, ele, sabe, ele tem alguma independência, seja ela financeira, emocional ou o que for, do que um cara que, sabe, tem medo do mundo, que é justamente o que eu percebi em mim mesmo. Um cara que tomou a Red Pill, a Black Pill, e ficou com medo do mundo, e ficou com medo de tudo, basicamente. Então eu concordo com você. O próprio título do e-mail, a Red Pill na hora errada, eu acho que a Red Pill, cara, É complicado. Red Pill, eu apoio o movimento, a ingestão da Red Pill, mas não por todos, saca? E não é nem com aquele argumento MGTOW, Red Pill, Red Pilleiro, sei lá o que, de ai, nem todos são capazes de tomar a Red Pill. Mas porque eu acho que nem todo mundo tá na hora, nem todo mundo tá no melhor momento pra isso, saca? Tem certas pessoas que com 10, com 15 anos ele já pode tomar a Red Pill. Já pessoas que é com 20, pessoas que é com 30, pessoas que é com 40, só depois de ter se fudido já muito na vida. Então é algo perigoso e é algo que eu sei disso. Mas, cara, o que eu posso fazer é só assim, tentar me focar em assuntos mais filosóficos para tentar espantar a criançada, que eu sei que a criançada não tem muito interesse nisso. Só tem interesse mais em putaria e vivência de vida e tal. E falar coisas óbvias. E é isso. Tava tomando água. Enfim. É isso aí. Vamos pro próximo e-mail. Ser ou não ser. Olá, Tiagueira. Tenho 17 anos. Talvez seja justamente esse um dos carinhas do público criança do meu canal. Nada contra quem tem 17 anos, mas... Enfim, tomem cuidado com o meu conteúdo e vocês talvez ainda não estejam na hora de vocês aderirem a certas coisas. Enfim, continuando. Olá, Tiagueira. Tenho 17 anos e uma coisa que estou percebendo muito nessa fase da vida é que adolescentes são tudo uns pedaços de merda. Ava. Eu não estou fora de ser também. Falo isso porque comecei um curso agora e vejo que são todos querendo ser mais do que os outros. Todos querendo se sentir o dono do pedaço, entende? E quando eu observo isso e começo a só ficar na minha, eu não era assim, de ficar na minha. No ensino médio eu até conversava com todos normalmente. Isso não era um problema para mim. Até tinha alguns amigos próximos, mas no meu fugaz presente percebo que as pessoas só querem falar de coisas fúteis, como drogas, sexo, que ela fez, a mina que o cara pegou ou quanto aquela garota bonita. Ou sei lá, que merdas mais. E eu tô lá no meu canto de boas e chamam e perguntam: "Você tá bem?" Eu fico pensando: "Caralho, que porra?" Eu respondo: "KKK. Ficar na minha, dar a parecer que estou mal." E começam a conversar sobre essas coisas e eu entro na onda para não ser o chato da rodinha, entende? Mas é isso que eu pergunto: é melhor usar a máscara social todos os dias em fingir que a vida é linda, ou ser quem você é, não ignorando a realidade devastadora que nos consome a alma todos os dias por toda a sua vida e ficar na sua até o santo dia em que alguma coisa vai melhorar? Valeu, mano. Todos os dias escuto um podcast no ônibus, nas 2 horas de viagem, me ajuda bastante a reflexão e aprendizado. Passo para você e para nós. Cara, se você fosse mais velho, eu daria uma resposta, mas como você mesmo disse, você tem 17 anos. Então, cara, você, como eu disse já no começo, você é uma parte, querendo ou não, do público que não é para tomar muito a sério alguma das coisas que eu falo aqui. Então, por exemplo, algumas coisas do tipo de você buscar algo mais autêntico, mais espelhado em você, e você não compactuar com pessoas fúteis, você. Sabe? Ser uma pessoa mais sozinha, mais solitária e foda-se todo mundo. Eu acho que pra você, que você tem 17 anos, eu acho que isso não deve ser aplicado a você. Por quê? Porque você é adolescente, cara. Você ainda tá numa fase da vida. Adolescência é a fase em que você começa a criar vínculo com certos grupos sociais, com certos rodinhas, basicamente. E aí você cortar isso porque, ai, todo mundo é fútil, ai, todo mundo só fala de merda, eu não quero contato com ninguém, todo mundo é burro e sei lá o quê. Você tá meio que não vivenciando algo que é para você viver. Você é adolescente, você tá na fase de viver isso, saca? Não adianta você lutar contra algo que você é no momento. Por exemplo, esse lance de ficar falando de sexo e sexo, porque para jovem tudo é sexo. Mas assim, hoje em dia eu compreendo. Sabe, o lado do jovem de sexo, sexo e pegar mulher e tal. Por quê? Porque quando você é jovem, você tem muita energia, você tem muita testosterona, seu corpo está passando por mudanças fisiológicas e biológicas que impulsionam você a buscar uma fêmea ou a buscar um macho. Então isso já justifica muito do porquê que quando você é jovem, adolescente, é sexo, sexo, sexo, sexo, sabe? Porque simplesmente é teu corpo, é biologia, você não tem como fugir do teu corpo. Então, entenda que quando seus amigos ficam falando de sexo e drogas, eu caralho, é duas coisas. Primeiro, é o corpo deles que impera sobre eles, falando para eles buscarem isso, biologia, basicamente. E segundo, se encaixar na rodinha. E eles estão, e eles não somente eles, mas você com seus 17 anos, você também tá na fase de se encaixar em alguma rodinha, ou pelo menos querer se encaixar em alguma rodinha, saca? Então, cara, por mais que talvez isso para você possa ser chato, para você possa achar isso daí uma merda e tal, eu diria para você conviver com essas pessoas. Porque você tá na fase disso, sabe? Daqui a, quem sabe, uns 3, 4 anos, quando você tiver numa fase um pouco mais diferente, quando você tiver, quem sabe, na faculdade, ou quem sabe, começar a tomar um rumo na vida, aí você pode começar a pensar mais por conta própria e se afastar, sabe, de quem você acha que não tem muito a ver com você. Mas por ora, eu acho que para você não seria bom, não seria saudável você simplesmente ser aquele cara que fica no canto e não fala com ninguém e, sabe, odeio sexo, odeio todo mundo, pessoas fúteis. Sabe, você não tá na fase ainda de fazer isso. Então, por hora eu falaria para você ter duas opções: a primeira de usar uma máscara e a segunda de você se isolar. Eu diria para você predominantemente, mas não 100%, você predominantemente seguir a primeira, porque você ainda não está na fase de você, sabe, ter algo para você. Até porque você, eu imagino, 17 anos, você vai na escola todo dia. Então, cara, também seria muito forçoso, de certa forma, você todo dia se isolar, todo dia sentar na última carteira, na última cadeira da, sabe, ficar isolado de todo mundo. Isso daí também seria forçoso. Porque você tem um instinto, principalmente nessa, quando você tem essa idade, a querer se agrupar com alguém, a querer fazer parte de algo, saca? E você vai ter que, igualmente, você vai ter que lutar contra si mesmo, lutar contra um impulso de fazer sexo, lutar contra o impulso de falar de merda, lutar contra o impulso de fazer parte de um grupo. Você, sabe, seguindo esse lado de se isolar porque todo mundo é fútil, você vai ter que lutar muito, igualmente você vai ter que lutar contra si mesmo, contra o seu corpo, contra a sua biologia. Então, cara, eu diria sinceramente pra você se jogar nessa merda, não tô falando pra você usar droga e sexo e pegar uma DST ou engravidar alguém, não tô falando isso, mas eu tô falando só pra você tratar isso com naturalidade, saca? Porque, como eu disse, cara, 17 anos, 17, 16, 15 anos, quem não tá nessa idade tá passando por mudanças fisiológicas, biológicas, que fazem com que o corpo queira isso, sem contar que é a idade que seus pelos pubianos começam a crescer, seu pau cresce, você começa a descobrir a sexualidade, você descobre punheta, enfim, é até justificável porque que tudo nessa fase gira em torno de sexo, é compreensível, saca? Então, só vive isso e não se isola. É isso que eu falaria, assim, pra você. E só não engravida ninguém, não pega nenhuma DST que tá de boa. E assim, segue um meio termo entre o que você queria mesmo e a convivência social. Segue um meio termo, que aí as pessoas vão parar de te encher o saco, vai todo mundo te achar normal. Ocasionalmente, quem sabe, até se eu consigo uma trepada com alguém. E é isso aí, viva as cocotinhas de ensino médio. Eu digo isso não porque eu tô falando que eu vivo as cocotinhas de ensino médio. Não, eu namoro, mas se eu estivesse no ensino médio e não namorasse, puta que pariu. Mas enfim, é isso aí. Vamos pro próximo e-mail, que é o último. Que é, inclusive, de um cara que eu conheço pessoalmente, amigo pessoal meu. E é isso, bora lá. Pi no nome, se falou sem querer, ô caralho, saudades. Saudades de tu também, bora se ver algum dia aí. Se bem que eu tô, como eu disse, eu tô meio que ajeitando as coisas aí da vida, então eu tô meio que ocupado nos meus pensamentos, mas assim que eu delimitar tudo, bora se encontrar aí, caralho. Bora pra igreja Bola de Neve de novo. Sim, eu fui com esse cara na igreja Bola de Neve, foi engraçado. Mas enfim, vamos lá ler essa porra. Então, bicho, a garota que eu tinha te falado, o dia que fui na casa, encheu a sacola. Ficou mais mala pra caralho e vazei. Depois disso, reencontrei uma velha paixão de uns 4 anos atrás. Uma garota que fui louco por ela e ela louco por mim. Eu percebi isso, cara. Você postou no zap, filho da puta. A gente era bem parecido. Eu traía ela de um lado e ela de outro. Dois imundos. Isso daí é o famoso double chifre. Ou, pra ser mais formal, o famoso relacionamento aberto. Enfim, o tempo passou. Agora ela está com um cara que faz muito mal a ela, um vegano afeminado. E estão se separando, ela está meio depressiva, com razão. O cara é pior que feminista histérica e a garota só trabalha e se estressa com o rapaz. E agora está se aproximando de mim. Ela se separando, ele ir de vez para a casa da mãe, acha que vale a pena investir? Considerando que ela não é de encher o saco, trabalha pra caralho, não fica de nhenhenhen com minhas tatuagens nem minhas músicas. Ela é gente boa e amiga pra caralho, só temos esse passado meio nojento. Hoje em dia tenho mais noção da realidade e controlo melhor os impulsos. Ela parece que também está mudada. Me dá conselhos, amiguinho. PS, beijos para a Dani, que ouve seu podcast e é minha corninha de estimação. Zoeira. Beijos pra Dani aí. Aliás, a Dani sumiu. Ela tava no Instagram, de repente sumiu. Acho que ela leu lá meu PDF, se sentiu impactada e realmente sumiu lá. Se bem que eu também não tô mais usando muito o Instagram. Mas enfim, beijo pra Dani aí, pro carinha aí, que eu não vou falar e-mail, pediu. Enfim, agora respondendo o teu e-mail. Cara, se eu não te conhecesse pessoalmente, se eu não te conhecesse assim, sabe, tendo o convívio que eu tenho contigo, eu daria uma resposta. Mas como eu te conheço pessoalmente, como eu já sei de coisas sobre você, coisas da sua vida, como eu, não, você não é só um cara da internet, basicamente, a minha resposta vai ser, cara, investe nisso, segue isso, sabe? Porque, como você mesmo disse, vocês tiveram um passado aí que foi uma merda, um traiu o outro e tal. Mas assim, se hoje em dia vocês mudaram a mentalidade, vocês têm outra cabeça, basicamente, e um ainda gosta do outro, um ainda acha, como você disse, ela é uma moça trabalhadora, é uma moça que não tem frescura, que te dá apoio e tal, e o caralho, e é amiga. Vamos colocar assim, cara, investe, investe e vai nisso. Só não mete chifre no cara, se ela ainda estiver com o cara, só não mete chifre no cara, sabe? Espera um pouco, espera terminar, espera um pouco, sabe? As coisas estabilizarem com ela. E aí depois, assim, também tem outra coisa que eu reparei, porque se ela ainda tá com o cara, e ao mesmo tempo que ela tá com o cara, ela já tá, sabe, indo pro teu lado. Sabe, pensa um pouco nisso, porque ela pode muito bem fazer com você a mesma coisa. Mas assim, se ela já meio que terminou com ele, ou já tá um clima já de término, e ela tá começando a se aproximar de você nesse término, ou nesse pós-término, aí tudo bem. Aí tudo bem, aí fica com ela sem problema e se joga nisso. Se joga, entre aspas. Mas assim, se ela ainda está com o cara e ela já tá, sabe, meio que se aproximando de você, o que eu digo é pra você tomar cuidado e como você mesmo fala, no passado ela já te traiu. Então isso daí tecnicamente também é uma traição. Ou seja, se ela estiver fazendo isso, ela não mudou porra nenhuma. E você muito provavelmente vai ser chifrudo de novo. Mas se é a situação dela já ter terminado com ele, já, sabe, cada um tá meio que pro seu lado, aí tudo bem. E se for essa situação de que ela aparentemente mudou e tal, eu digo para você que se joga nisso, segue isso daí e. É isso, cara. É isso. Não tem muito o que falar. Investe se ela é uma boa mulher. Se ela é uma boa mulher e tem uma boa cabeça, e você também é um bom cara e tem uma boa cabeça, segue isso daí, cara. Segue isso daí. Eu ia falar de Red Pill pra você, porém eu te conheço pessoalmente, eu sei sua opinião sobre Red Pill. Então é desnecessário eu falar da Red Pill aqui, que a Red Pill às vezes faz a gente perder boas oportunidades. Você já sabe disso. Mas enfim, é isso aí, cara. Segue nisso daí. Boa sorte. E como eu disse, só toma cuidado se ela tá fazendo tudo isso daí ainda estando com o cara. Aí pensa duas vezes antes de engatar algo com ela. Mas se não, segue isso daí. E boa sorte para vocês dois. E tem meu apoio. E, cara, bora se encontrar aí qualquer dia. Quando eu tiver mais de boa da vida, eu te aviso. Talvez daqui a uma, 2 semanas e tal. Enfim, é isso aí. Ah, sei lá, cara. Esse cara, inclusive, que é do e-mail, eu conheci ele por causa do podcast. Inclusive, eu fui com ele no carnaval e foi um maluco carnaval do ano passado, um fatídico carnaval em que eu dei PT com o Hernani e companhia. Enfim, digamos que eu já vivi bastante coisa com esse cara e com o pessoal de São Paulo também, da época do carnaval. Então é isso aí. Não tem mais nenhum e-mail para ler, acabou essa merda, já falei o que eu tinha que falar aqui. Então é isso, espero que tenham gostado do podcast. Se não gostou também, foda-se. Comprem os meus livros. Abraços para todo mundo, beijos. É isso aí, até a próxima.